verdade que o Silvio Santos proibiu você de raspar a cabeça? É, ele proibiu que raspar a cabeça, né? Você não pode mais raspar a cabeça? A cabeça não pode mais. Não pode mais raspar a cabeça? Cabeça você não pode mais raspar. Não, não pode raspar mais. Não pode mais raspar a cabeça? A cabeça não. Vai ficar careca, não pode raspar a cabeça? A cabeça não pode mais raspar a cabeça. Não pode mais. Por quê? Você tem vodka com energético aí? Eu quero saber se você vai ou não raspar a cabeça. Cabeça. Já vai começar. Muito bem. Olá, você querido ouvinte, você que está acompanhando mais um Panicast. É o podcast que fala sobre o pânico na TV e o pânico na rádio e o pânico em tudo quanto é lugar, certo? Estamos de volta, esta é a edição 77, e mais um Panicast para você que baixou esta bagaça. Estamos aqui nós, os amigos, reunidos para bater aquele papão agradável, aquele papão feliz. E olha só, já vou começar falando o seguinte, estamos batendo um recorde graças a uma conexão dos Estados Unidos, diretamente do Marlboro. Estamos batendo um recorde hoje, Estados Unidos, com 12 pessoas numa conferência. Conferência? É, na conferência é recorde. Antes no Skypecast tinha mais pessoas, mas na conferência é recorde, 12 pessoas, graças a Francis. Olá, Francis! Opa! Como é que você tá, chuchu? Beleza. Bom, depois de muito tempo, quando todos falavam que o Panicast ia para o limbo, a coisa voltou a ser povoada, né? Muitas pessoas novas, exatamente, pessoas diferentes. Estamos aí para falar aquela grande besteira e tentar manter essa bagaça. Exatamente, dando aquela força com essa conexão maravilhosa. Ah, é uma loucura. É uma loucura. Muito bem, temos também Kainan Fani diretamente de Brasília. Olá, Kainan. Opa, Samir, como é que você tá? E aí, rapaziada, vamos começar mais um Panicast. E como diria até o Becker, né? Começa logo isso, leque! Começa logo, leque! Vambora! Sou eu que tô tomando GH, né, o anabolizante, e não faz nem efeito, de tão frangote que é! Aí, ó, de tão frangote que é, não faz nem efeito! De tão frangote que é, não faz nem efeito! Vai aí, não faz efeito! Otário! O Becker que é a sensação, né? Muito bem, temos também participando aqui o nosso querido Farrá, grande Farrá. Opa, Samir, beleza? Beleza, e aí? Participando até que enfim, cara. É, até que enfim. É, uns horários, né, foram muitas gravações fora do horário que eu posso participar, então hoje deu pra participar. Então, mais um podcast, né? 4 horas da manhã hoje tá sossegado pra você. E, é esse que é o homem do vídeo? É, então. Isso aí, é. Beleza, Farrá, seja bem-vindo. Leandro Rezende, grande Leandrovski. Raciocine comigo. Opa. Beleza, galera. Povoado hoje a bagaça, hein? Hoje o negócio tá chique. Tá cheio. Eu não vou falar mais de missa, porque eu acho que o Panicast tá ressuscitando. Então vou ficar caladinho na minha aqui, senão o Jonas, verdade, vai trocar meu nome umas 300 vezes de novo. Eu vou ficar sem graça. Então vamos continuar aí. Beleza, Vital diretamente da Bahia, grande Vital. É o Joxa. Opa, Samir. É o Joxa, é? Não, isso aí, mais um podcast aí participando. Vamos lá pra ressurreição do podcast, né? Vamos lá. É, ressurgindo, né? Sempre que os caras bolaram que tá ressuscitando, o negócio nunca parou, pô. Não, não é que tá... tá sempre lá. Não é que tá ressuscitando. Trampo, de que a coisa não tava... Encoxando o coqueiro. Não, o coqueiro encoxando ele, né? Encoxando a palmeira numa encoxada. Palmeira, exatamente. Muito bem, temos Marcelo de Sena aqui, o Seninha, grande Sena. Fala aí. Ô Samir, o pessoal que tá ouvindo o Panicast nesse 77, e uma coisa que vocês me comentaram no último podcast sobre o Twitter já está no ar, o meu, vocês estavam questionando se eu não ia fazer o meu. Quem quiser ter o Senna, então, ser um seguidor do Senna, o que que faz? Vai no twitter.com/artedaboto, tudo junto, um E no arte, aí vocês saberão mais coisas minhas, e já estou descobrindo algumas coisas, e também mandar um alô pro pessoal que participa do horário do Jontas, né, que é a Dri, a Dai e Companhia Limitada. E o arte da bola com o Erlon? Tivemos na última edição 20, agora vamos ver se vamos fazer o 21, e já dá um abraço também pro Gil Lopes, que também que agora não vai poder mais gravar os vídeos, porque ele agora tá em um outro desafio de emprego. Então, vai sobrecarregar o Farrá nos vídeos. O Farrá é o homem do vídeo, não tem problema nenhum. Bom, temos também uma presença aqui, nova, diretamente da Praia Grande, de Paulo Salve. Grande Paulo. Salve, salve, amigos da bola. Tudo bom com vocês? Vamos aí. E aí? Nossa, esse paniquete aqui é o Clube do Bolinha. Clube do Bolinha. Está faltando mulheres nesse podcast. Está faltando esse mulher. Esse é o único problema. Bolinha, esse é o único problema. Está na hora de você. Bom, vamos lá. Estavam falando de ressurreição, ressurgindo o Panicast, então eis que ressurge quem? Alô? Alô, Emílio. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Marco Aurélio, do Rio de Janeiro. O Barry White, como é que é lá, ó? Barry White do Arpoador. Do Arpoador, exatamente. E aí, Marco? De janeiro, pai. O cara marca pra 10 da noite, eu chego 11h30 em casa, eu vejo online, pergunto, aí, terminou? Não, estamos prontos pra começar. Esperando você, pô. Tá de prestígio, olha o prestígio. Lógico. Lógico, prestígio. E o Zé Médio. Aí eu só resta que me desculpe o seguinte: eu vou ficar sussurrante aqui, porque devido à hora, não quero incomodar as pessoas de casa, né? Então, fazer o quê? Uma casa desse tamanho, você não quer incomodar? Como você vai incomodar um castelo? Novo, castelão, né? Que isso? Que isso, entendeu? Boa, boa, Marcos, seja bem-vindo de volta, então. E agora temos, olha só, a presença de pessoas novas nesta bagaça. Temos David Braga, que está usando o mesmo microfone da Dri no último Panicast. Tudo bem, David? Beleza. Morto. É um ânimo, velho. Peraí, gente, senão ninguém escuta. Tá ouvindo? Mas você é feita pra escutar, não? Boa! Estados Unidos. Falou. Pô, alguém pode traduzir aí? Onde é que aparece a legenda? Eu não tô vendo a legenda aqui. Alguém traduz aí. Tecla SAP, tecla SAP. Ele quis dizer que está contente de ter vindo ao Brasil, mas... Ai, meu Deus. Muito bem, temos também aqui a presença de Leandro Lima. Leandro Lima Big. Olha só, tudo bem, Leandro? Tudo bom, Samirzão? Você tá bom? Maravilha. Leandro Lima é o imitador do mendigo, certo? Oficial. Exatamente. Oficial ainda. Tamo aí. E a fazenda, mendigo? E a fazenda? Falar. Todo mundo que tiver no pânico não saia, senão acontece igual eu. Saí do pânico, tô na roça. Nossa, é o mendigo gripado, né? Tá igual não. Tuberculose, compadre. Mas tá bom. Faz o tica negativo. Acordar o pessoal. Tá meio com vergonha, mendigo. Mendigo envergonhado. E temos também aqui a convite de Marcelo de Sena, o nosso querido Sideral. Olá, Sideral. Wilson. Ei, beleza? Samir, Leandro. Kainan, David, beleza? Pra todo mundo que tá ouvindo. Primeira vez que eu tô participando. Quero falar umas paradas aí depois aí do impostor, quando ele veio aqui em Cachoeira, daí na Pimirim. E é isso aí, vamos participar e espero voltar outras vezes. Primeiro que Sideral, só uma pergunta, Sideral. Cadê o Flauzino? Quê? Uma pergunta. Cadê o Flauzino? Não. Piadinha. Flauzino é chato. Flauzino é chato. Bom, é isso aí, então. Começando, então, Panicast 77, olha só, então temos Estados Unidos, temos Brasília aqui, temos São Paulo, Capitólio, temos Minas Gerais, temos Bahia, temos Rio de Janeiro, temos Litoral, temos Interior e temos aí o nosso querido Capixaba, certo? Pra vamos você seguindo. Faltou alguém, hein? Estados Unidos. Porra, faltou quem, hein? O Paulo. Estados Unidos. Paulo já falou. Paulo é litoral, pô. Nego. Marcelo. Tá ouvindo bem. Tá beleza. Tô ligado. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Vamos seguindo então, Panicast 77. Olha só, no último Panicast, Jonatas, junto a Marcelo Senna, criaram o Pânico na mídia. O que está acontecendo, o que está sendo falado do Pânico nos veículos de comunicação, certo? Então vamos começar por aqui. Tem um assunto legal que eu estava lendo ontem. Isso ontem, segunda-feira, sobre a volta das sandálias da humildade. Será que acontece uma volta, meu querido Kainan? É, bom, seguinte, é que eu peguei, me pegar de calças curtas, eu não esperava que você perguntasse pra mim. Mas você tem a manha. Você tem a não, manha. Não, obrigado. Obrigado por ter levantado a bola. Agora tá na hora de eu cortar, né? Vamos lá. É, bom, eu acho que a volta das sandálias é pra dar um up pro quadro do Vesgo do Silvio. Não sei se é a opinião de vocês, mas quando eu vi a notícia, eu pensei assim com os meus raciocinando, que eu acho que é pra dar um up no quadro, porque os melhores quadros são a Mauri Dumbo. Ah, já falei, né? Já falei. Vamos rodando o assunto. Rodando. Aquele roda, da roda. Praia já deu o que tinha que dar, né? Já. Eles estão querendo dar tipo um up mais bacana, porque eu acho que o recorde de audiência que o Pânico dava era com as sandálias da humildade. O que você acha, Leandrão? Eu acho sim, Samir. Não tem Clodovil mais, cara. Fica difícil, né? Fazer sandália sem o Clodovil é sacanagem. Na verdade, o prêmio tinha que se deixar de chamar Sandálias da Humildade pra virar Prêmio Clodovil de Humildade. Nossa, ótimo. Boa, Marco. Boa ideia. Prêmio Clodovil de Humildade. Nossa senhora. Tá, boa ideia, né? Virou bicho? Roteirista lá do Pânico, é, Marco? Roteirista. Produtor. Pretendendo. Sua voz não é minha estranha, hein? É locutor, né? Ah, é. Não, só trabalho com RH. Trabalho com RH. Essa vozinha de Zé Colmeia. Voz de departamento pessoal, pô. Fechar o merchan. Bom, quem fala? Oi, boa tarde. Amigo. Boa tarde. Tudo bom, Emiliano? Quem fala? Olha, pra mais chato do Twitter, eu acho que tá disparado pra galera. Você aqui, é o Djalma, não? Quem é você? Quem é você? Eu conheço essa voz. Quem também. É, quem pô, é bem você? Que eu gostaria de ser íntimo assim, a ponto de você me reconhecer, mas não tenho essa satisfação, não. É, você é locutor. Não, eu só tô rouco mesmo. Você quem é mais quem que é você não conhece? O cara já ligou aqui. Não, é negativo. Essa voz. Rádio Oficina. Vozinha de Zé Colmeia. É. Ah, tudo bem. Vai, Zé. Funda com aquele Zé Colmeia. Vai. Quem que é o mais chato? Deixa ele falar quem é o mais chato. Cebola Pânico. Ele tá. Esse cara. Esse Cebola Pânico tá fazendo campanha. Ele tem voz de departamento comercial, né? Ele é manjado. Gêmeo, vamos fechar o Mercão, não? meu querido Senna. Senna, fala uma coisa pra mim. Você que tá lá, sempre ouvindo o pessoal comentando. Vai voltar a sandália ou não? O que você acha? Eles não comentaram essa história porque tá tudo na blindagem, né? Então não pode emitir nenhuma opinião se tem jeito de voltar ou não. E o que você acha, pessoalmente? Eu acho que, às vezes, pode ser às vezes a pessoa do jornal quer fazer uma notícia que não é confirmada, né? Eles adoram, às vezes, inventar coisas pra tentar chamar atenção. E aí cai no na mentira. Porque nem o caso da que o pessoal acha que a reunião do Tutinha com e o Emílio lá na SBT semana passada só foi pra resolver a história do Teleton. Só do Teleton, né? Que nunca resolve também. Mas isso aí já é um ditado. É como diz aqui, é ditado, né, cara? Não existe só a Globo, né? Tem o submundo também, né? Então, pulando notícia. TV Gazeta. Porra, mas a Gazeta também é fim de mundo, né? Gazeta. O cara não fala mal da Gazeta. Não fala mal da Gazeta, Chuchu. Não fala mal. Ô Paulo, o que o Vesgo e Silvio tem que fazer pra melhorar o quadro? Mulher, sempre mulher, né? Musa da Beleza, podia voltar com esse negócio das sandálias com outro nome, que nem o Marco sugeriu aí. Não sandálias da humildade, mas alguma coisa nesse tipo, assim, de cutucar os artistas, né? Pseudo-artistas que se acham, tá? Deixa eu só interferir, que eu já fiquei impressionado do Ceará, na passeata gay, voltar a fazer o tipo do Clodovil, porque eu achava que... Enfim, ele vinha mantendo uma tendência de ir perdendo os personagens, ou seja, as pessoas reais vindo a morrer, como alguns outros que passaram, Desi, outros. Ele geralmente não faz mais o personagem, ele meio que não gosta de fazer. O fato dele ter vindo a fazer agora Clodovil já foi uma surpresa para mim, até brincando, descendo das nuvens e tal, tirando esse sarro todo. Achei uma evolução pro Ceará. E fazia Vera Verão, né? De mortos, assim, acho que era Vera Verão que fazia. Mas era só em especiais de mortos. Nem a Dercy fez mais. Bom, também ele fazia isso, os especiais, assim, do falecimento, né? Como se fosse a subida da pessoa pro céu. Dia de assim. Finados também. Dia de finados. É. Escolinha do Céu, lembra da Escolinha do Céu? Escolinha do Além. Faz essa parada aí, eu tô achando meio que assim, eu acho que o Ceará, ele tá com um projeto agora pro teatro, que ele lançou essa semana, não sei se vocês viram o site dele, o ceará.com.br, e lá tá o Clodovil, tá a Dercy, que também morreu, eu acho que ele tá guardando esses personagens pra alguma coisa futura no teatro, entendeu? Pode ser. Ele fez um chat esses dias com uma galera também, né? No Wall, não. Eu tava conversando do site, você sabe que durante a semana eu fiquei 10 minutos trocando figurinhas com ele no Twitter e ele respondeu tudo. Que beleza. O Ceará, ele é um cara muito bom, eu acho, particularmente, que ele não pode ficar só no Silvio, cara. Ele tem muito talento pra fazer os outros personagens também, cara. Fica o que, só que não tá sendo a da Gabi com ele? Escada pro Vesgo e tudo mais. É, o exemplo aí da Gabriherps, que é coisa sensacional, pô. Então eu acho que ele tem muito talento. Você concorda, Leandro Lima ou Big? Já vi ele fazendo uma par de palhaçada aí, velho. Dá pra imitar quem ele quiser, velho. Tava vendo um vídeo antigo dele indo quando passaram aquela vez que eles foram no programa do Domingo! Meu, mostrou a primeira vez que ele se apresentando de cara limpa lá sem Silvio Santos, ele imitando um monte de gente. Meu, a Gal dele é sensacional. Não, a Marília Gabriela dele é uma coisa de louco. É muito bom. É um desperdício. Nossa, né? É um desperdício ficar só no vídeo, no Silvio, né? No vídeo. É. Mas é isso aí. É isso aí. Vamos seguindo por aqui agora. Aproveitando que tava falando com o Big, que é o imitador de Charles. Temos o Charles na Fazenda. Não sei se seria o pânico na mídia, como estamos falando, mas o Charles, como foi de lá e o pessoal gosta, acredito Samambaia que todos também. Aqui estão Samambaia. Acompanhando por causa do Charles também? E por causa da Samambaia, né? Vamos lá, então. Farrá, você tá acompanhando a Fazenda, Charles na Fazenda? Eu tenho acompanhado por alto, né? Eu não tenho assistido, assim, todo dia e tal, mas tenho acompanhado por alto. Nada... Não gosto muito do programa, não. O que diverte lá é a briga daquele Auditel lá, aquele cara é muito doido. Você tá falando de mim, Leque? Tá falando de mim, Leque? O Theo, ele tem um problema na carreira dele, se é que vocês me entendem. Por isso que ele tá daquele jeito. Ah, sei. Você pode... Eu posso falar? Eu posso falar? Dá uma opinião. Bom, eu sei que muitos aqui não estão acompanhando muito a Fazenda. Eu, particularmente, estou. Certo, eu gosto do programa, acho legal as brigas que tem lá, certo? Vou ser rápido. E o mendigo, ele tem a popularidade dele, por causa do pânico e tudo mais, mas ele tá levando uma má fama no programa, que é a de leve traz, entendeu? Que ele vai, ouve, ele tá em todos os lugares da casa, ouve buchicho de lá, buchicho de cá, e conta pra pessoa lá, ó, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Entendeu? Aí tá tendo uma certa fama dos fãs do programa, da Fazenda, como o Leve traz, entendeu? Fofoqueiro. Fofoqueiro. Sabe o que eu tava vendo? Eu tava vendo um vídeo de Charles. Na verdade era uma briga entre a Babi e entre a Dani Carlos. E o Charles tava no meio, sentado, como se não tivesse acontecendo nada, assim, sabe? Viajando com a cara, assim, tipo... Ele fica assistindo. Aqui? Só quando alguém levanta, chega perto, assim, ele chega tipo pra separar. Isso é perceptível. Ele chega ali como sei lá, como um cara forte, assim, pra não deixar pra apaziguar, o negócio correr mais, briga. Assim, pra apaziguar, exatamente. A única coisa que eu vi de Charles interessante foi ele fazendo a musiquinha para Dani, né? Falando que o peitinho dela parecia o Negresco, que tava olhando pra ele, não sei se vocês viram isso aí. Tava bonito, foi bonito. Além de por cima é preto, negresco. Seu pico é grande, tá olhando tudo. Ele sabe cantar, sabe cantar. Não tire sarro, tá parecendo uma bituca de guerra. Outra foi coisa bom, que eu observei na fazenda também foi o Charles fazendo piada com aquela namorada do latino lá. Falou assim que na ele foto a RG dele é tão feia, mas tão feia que o rato comeu a RG todinho e só deixou a foto lá. Mais alguém quer falar de Charles? Eu quero falar que eu adorei, porque disseram que ele parece com a Abadia e é puta, é a cara. Ele fica naquela toquinha, bicho. É a cara da Abadia. Eu só posso falar mais uma coisa pro Thiago, rapidinho. Eu acho que ele parece mais o presidente da Bolívia do que o... Tem uma coisa pra falar. O Morales. Só pra fechar aqui sobre a fazenda... O seguinte, o Ticaracatica virou moda na fazenda. Todo mundo, a Mirella, a Samambaia, até o próprio Dado, todos os Ticaracatica. Contagiou todo mundo, é. Contagiou. Aqui, só mais uma coisinha. Não sei se vocês viram o vídeo que tá rolando no YouTube aí do Carlinhos dando em cima daquele Fábio Arruda. Aquele cheiro que dá descansado. Não, pô, você vendo, você vai rir. Eu contando não tem graça, pô. Não, beleza, vou dar uma olhada. Vamos dar uma olhada todos nós. Louco. Não, dá uma olhada. É o seguinte, vamos seguindo então com o Panicast 77, deixa eu falar, ó, estávamos clamando, pedindo uma mulher e temos a presença aqui de Mariana, uma gaúcha, uma salva de palmas, por favor. Uma salva de palmas. Bendita entre os homens. Uma gaúcha, tudo bem, Mariana? Tudo tranquilo. Panicast falando agora... Olha só, temos o nosso querido Rabin. Rabin, que já foi do Pânico por pouco tempo, tudo bem, mas muitas pessoas gostam de Rabin. E Rabin está na MTV, vocês têm visto Rabin por lá? Tenho visto, sim. E tá aí? Muito ruim aquilo lá, ele tá tipo um Dedé ali, tá ele, o Madinê ali. Tá uma Madinê coisa maravilhosa. É, Madinê tá uma coisa maravilhosa. Não, é muito ruim. É uns textinhos também muito fracos. Eu vi no dia lá que estreou, vi esses últimos dias aí também, do futebol e tal. Eu tô achando muito fraco, não vai pra frente, não. É aquele Furfles, né? Eu assisti um Furfles. Da academia muito fraco também. Eu sempre gostei tanto do Adnet, mas ele cilada, tá dando uma versão B. É o cilada, pra mim é a versão do cilada barata, né? É a versão E do cilada. É um cilada mal feito. Uma vacilada, isso aí. Porque o Cilada, o Mazeu consegue trazer o negócio pra ele. O Adnê não tá conseguindo fazer isso, né, cara? Adnê é bom sozinho, velho. E fazendo 15 minutinhos. Exatamente. É? 15 minutinhos passou, tá bom 15... ali. Ele é bom com aquele ajudante dele do 15 minutos lá. O importante é que o Adnê tá no filme do Celto Mello. Tá, o pipoqueiro. Mas só rapaz. Não é pipoqueiro, ele é... É o porteiro, O porteiro. Mais alguém, Rabin? Cara, a participação dele é tão fraca, bicho, que não tem nem o que falar. Desculpa, bicho. Não, para, pô. Tem gente que nem assiste. Acho que o Rabin é um artista mal compreendido, porque ele solta as piadas mais podres. Não, é por isso que ele não ficou no ar. Não, mas olha ele só. Ele entra no Twitter. Ele e entra no coisa, Twitter e coloca assim, pô. Na cabeça dele, é muito engraçado. O cara fala, o microfone vai embora. É, desaparece a voz de repente. Acho que ele bateu. Não, no legal, O legal é que quando o microfone falha é quando ele vai dar o ápice, quando ele vai falar o na hora que era o mais importante. Cara, a Dri, nossa amiga aqui de conversações, admite que ele no palco se apresentando é muito bom e coisa e tal. Essa oportunidade eu não tive de ver ainda. Agora, no rádio ele realmente não vingou, não encontrou seu espaço, não soube como se apresentar naquele ambiente. E aí vou até fazer aqui uma explicação. Quando eu cobrava a ele na entrevista que nos deu aqui um tempo atrás sobre o que, que ele achava antes de entrar no Pânico, era nesse sentido de saber, ele conhecia o Pânico? Parece que ele não conhecia. Então ele não sabia qual era o ambiente que se meteu e como é que ele tinha que se encaixar. E foi se encaixar assim na base de pegar o bonde andando. Ele pegou o bonde andando total. No meu entendimento, ele não sabia do que se tratava o Pânico, ou não curtia, ou simplesmente de qualquer maneira não acompanhava. Não sabia qual era o ritmo, como é que era a levada da brincadeira. E agora com esse negócio do Furfles, ele ao mesmo tempo parece que não, sei lá, para alguns de nós aqui, não tem dado muito resultado também. A cara dele parece que ajudaria a fazer as piadas, parece que não tem ajudado. Eu acho que o Rabin, ele precisa de um roteiro, ele não consegue ser espontâneo. E agora? Ele não consegue criar as piadas dele, esse que é o problema. Ele não consegue fazer roteiro, puxa. Rabin é ator. Tormentado. Eu só não vi no palco. Já vi na rádio, já vi alguma coisa na TV. Nada disso me chamou. YouTube. Eu vou tirar pela Adri. Pois é, no YouTube eu via e eu gostava, cara. Qual as piadas da mãe dele? Só fala a piada da mãe dele. Minha mãe falou comigo hoje, ela me deu bom dia. Aí, sei lá, tava saindo de casa, ela falou: poxa, filho, parabéns. 25 anos, você não acha que tá na hora de arrumar um emprego? Minha mãe vive me dizendo: vai trabalhar. Será que ela não percebe que eu não vou? Meu lugar era no palco. E foi ela que me incentivou pra fazer comédia, porque toda vez que eu falei pra ela: mãe, eu sou ator, ela ri da minha cara. Fase anti-pânico, né? Eu não vou opinar porque eu nunca vi um espetáculo dele no teatro, então seria um pouco errôneo da minha parte dizer algo de que eu não vi, né? Então, eu tô fazendo a ponderação. Eu tô tirando pela Adri, que é meio fã dele, né? Meio você foi generoso. Eu não tô comentando os particulares. Ela tá ouvindo. Que você corta na edição, Samir. Vamos aproveitar e mandar um beijo pra Dri, né? Beijo, Dri. Um braço, Dri. Beijo, Dri. Não, Dri, é nossa. Que isso? Cara, nossa. É coisa nova. Vamos lá, então. Vamos falando do Pânico na mídia. Tem outra notícia aqui. Meu querido Paulo. Pânico pode ir para outras emissoras. O que, que você acha disso? SB Toca? Rede Glóbulo na Madruga? O pessoal acreditou, rapaz. Record. Deu até notícia isso aí do Gazeta. Da como é que é? Do Canal Futura, né? Primeiramente. Depois Canal do Boi. Não, é o Canal Futura e depois eles pegam um horário na madrugada lá depois do Serginho. Ou no horário do Serginho. Eu ouvi Canal do Boi. Tá lá no Ego lá, Canal do Boi. Acho que é TV Assembleia, hein? Tá, mas e aí? TV Senado. E a saída? Saída da Rede TV, você acha que pode existir ou não? Pelas notícias que se dizem aí, parece que na RedeTV eles estão com salários atrasados. Então, se for financeiramente, provavelmente vão, mas parece que tem uma turma lá que quer ficar, né? Na RedeTV, por causa da liberdade que tem na RedeTV, né? Eles fazem o que querem lá. Eu não sei se vocês vêm acompanhando aí, mas na SBT começou um negócio aí de novos humoristas. Isso coincidiu uns dois dias antes de sair aquela notícia que o Tutinha estaria negociando o Pânico com a SBT. Vocês já acham que podem haver alguma relação assim de tipo levar o Pânico pro SBT e agregar alguns novos humoristas tirados desse concurso aí? Até agora não foi botado para nenhum programa. Tá como diz que uma das exigências que o Tutinha e a turma chegou a falar no SBT é que não poderia mudar o horário. Teria que ter um horário fixo, porque o SBT, o Silvio é louco, ele fica mudando o horário o tempo inteiro. Eles falaram que não. Isso seria uma cláusula. Mas esse negócio aí de entrar mais gente no programa, vocês acham que eles aceitariam numa boa? E se esse negócio aí é a relação? Então, você me dê licença, porque eu acho que quem entraria numa boa seria o Carlinhos. Claro que após a Fazenda. E seria muito bom, no caso da Rede TV, haver esse acúmulo de função. Talvez ele permanecesse no show do Tom, mas também participasse do Pânico. Mas o detalhe seria, e o Vinícius, né? Que detalhe é esse que acontece na má relação deles que não permitiria o Vinícius a reintegrar o grupo? Mas o Vinícius até na Record tá apagado, cara. Tá na geladeira. Porque não tá no espaço, né? Não tá havendo o espaço adequado. Como no Pânico ele tinha. Não, só pro Vinícius é que vocês estavam falando que ele tá na geladeira. Não é bem assim. Apagado ele até que tá, mas ele tá trabalhando. Ele tá fazendo o show do Tom. Agora que eles estão zoando a Fazenda, o Vinícius, o Vinícius tá fazendo frota, né? Não é o destaque que ele tinha no Pânico, mas na geladeira ele não tá. Só uma pergunta. E tá vendo agora quem tá tampando o buraco é o Japa, que agora é papai, lançou o filho dele, né? Opa, parabéns. Beleza, bom. Pokémon. Esse cachorro. Calma, amor. Nasceu o filho do Japa? Coisa linda. Vai evoluir. Bacana, ué. Legal. Parabéns pro Japa. De olho puxado ou não? Sim. De olho puxado. Não, é. Para, pô. Vai, diga. Alguém fala. Negão do olho azul. Você não concorda que eles podem estar trabalhando, tal, tem contrato, tem dinheiro na conta, mas eles deram uma matada nos personagens deles quando saíram do Pânico e foi Record. Eu acho que pô, a gente pode ter um futuro próximo aí, até porque o contrato do Ceará é independente da turma do Pânico, com a Rede TV e tudo mais, a gente pode ter uma integração de posse aí. Eu acho que o aspecto que tu tá pesando talvez seja realmente isso da liberdade. Tanto de expressão quanto de permanência no horário. Acho que isso mais um pesado. Ponto aí. Eu acho que quem saiu do Pânico e manteve uma visão ainda foi o Carlinhos. O Vinícius, ele se perdeu. Eu acho que o único que conseguiu manter, porque o personagem dele é muito bom do mendigo, foi ele. Eu acho que o Vinícius. Mas também porque o Vinícius já era uma sombra de Charlie já, né? Então, o Charlie deu uma queimada, o outro já era meio sombrão, já apagou já. Né? Tipo, mas, cara, eles tinham muitos personagens, né? O Vinícius não era um personagem fixo igual o Charles com o mendigo, né? Verdade. Fala aí agora. Já fica mais difícil. Opa, fala. Olha só. No SBT eu acho que a preocupação maior não seria liberdade, porque o Silvio, como ele já gosta do Pânico e tendo isso especificado no contrato, haveria uma liberdade ali dentro. A questão toda é essa loucura aí do horário, entendeu? O Silvio é aquela coisa, não dá pra você saber em que horário que ele vai botar. Aí chega na... passa o programa no domingo, chega na segunda, já trocou o horário, é muito louco aquilo lá, mas liberdade não acontece, com certeza. Parece que a Miri, ela me desculpe por discordá-la, criticou no sentido seguinte, que indo para uma emissora como a Record ou a SBT, teria uma maior exposição e por isso eles não conseguiriam tratar com atores, atrizes da Globo, enfim, no elenco dela, dessa emissora. Eu acho que não muda nesse sentido, porque mesmo estando na Rede de TV, como eles estão brigando bonito com a audiência, se era pra Globo bloquear, não dê entrevista pra eles, já teria rolado. Já tá tendo bloqueio já. Na sim, rádio. Mas eu acho que não muda porque mudou de emissora. Acho que se é pra bloquear, olha, não deem chance de aparecer no Pânico, porque, afinal de contas, eles estão batendo ali não sei quantos pontos, chegam a terceiro, segundo lugar. Já incomoda tanto quanto em qualquer outra emissora. Já é uma preocupação nesse sentido. Outra coisa também é que se eles forem pra Record também, eles vão perder um pouco do cast de entrevista, né? Porque a Record é a Globo se bica, né? E a SBT, eu acho que daí. E eu acho que a SBT é da mesma forma, né? Agora acentuar. Eu acho que possa acentuar, mas não é uma questão de que hoje eles estão liberadões porque eles não são ninguém. Eu acho que eles hoje já incomodam, já geram um problema nesse sentido. Então, é igual se eles forem para SBT, se eles forem para SBT também vai ter um conflito com a Record também, porque a SBT e a Record também tem uma briga, né? Então, é complicado, cara. Eu acho que eles estão bem no RedeTV, porque lá eles têm a liberdade de fazer entrevista com todo mundo. Como a Rede TV não tem um conflito tão grande com as outras. Só não faz a Piovani, né? Mas não tem como fazer. Você sabe que tem três, né? Aí já é judicial, Carolina Dickmann, né? Fretagil. É oficial, né, cara? Giovanni e Fretagil. Cara, mas é legal, é que dá grade, né, cara? São três, né? E dado do Labela, então, quatro. Ah, o dado também, né? Verdade. É, tá certo, meu. O legal, eu acho bacana isso, quando o negócio é da emissora. Eles não fazem uma TV fama também, não faz, ninguém faz. Pega e dá um gelo legal, assim. Ah, você quer saber da pessoa? Na rede TV você não vai porque não vão falar. É, pois é, né? Isso aí mesmo. Mas alguém? Não, acho que já dá pra gente... Dá pra pular aí já. Não. Então vamos fazer o seguinte. Cena, e o Marco, mais vai alguma falar coisa? Da Pânico, Pânico na mídia. Não vai... E o Marco... Sandy Capetinha, da... boa. E o Marco não falou o que ele achou das fotos. Muita gente queria saber, né? O que ele achou. Marcão foi dar uma guia. Ah, ele tá aí. Andy, defina, é, Marco. Mas... Defina não, em mas... três palavras. Seguinte, seria... Eu admiro a menina. Eu gostaria de comprar o passe dela, tanto que tô tentando chegar a tal valor no Byter. Putz. Mas... Ai, meu Deus. Mas o fato é que... Fazer o quê? É o estilo de vida dela. Essas revistas... Eu sou um cara que não... Essas revistas não me satisfazem mais. Ex-vídeos, compadre. Ex-vídeos. Nossa, é de tube! É de tube, compadre! Não, beleza. Tica na tica, o X-Video, o Ronaldo não pode mais cortar, raspar a cabeça. Você não vai poder mais raspar a cabeça, tá ouvindo? Não vai poder raspar a cabeça? Não mais, não mais. Não vai poder raspar a cabeça? Raspar a cabeça, não. Você não pode mais raspar a cabeça? Não pode mais. Por que você não pode mais raspar a cabeça? Aí a cabeça não pode. Raspar a cabeça não pode mais. Raspar a cabeça? Raspar a cabeça. Vai ficar careca, não pode raspar a cabeça, não pode. Porque a cabeça não pode ser careca. Raspar a cabeça, não. Cabeça não pode raspar. Não vai poder mais raspar a cabeça. É o seguinte. Neste exato momento eu recebo uma mensagem de Jonatas, o Robert, que manda aqui a mensagem por SMS. Vocês aí gravando o cast e eu no trabalho, manda um recado para mim. Eu queria dizer que o Carioca é o delegado aí. Recado. Mais um recado. Fica tocando burro aí, viu, João? Essa é de 98. Tá indo muito bem esse emprego de guarda noturno de festa junina. Ele tanto insistiu que eu estou aqui presente e dizendo que ele tem futuro, porque afinal hoje foi entrevistada uma pessoa que já foi, como é que é? O call center, né? Call center. Nossa. Ela é Mark call center. Quem sabe onde ele está? Quem sabe o João parte para essa área, né? Vai saber, né? Seguindo, seguindo um então. Bizarro, seguindo. Daquele tipo. Isso, começa a fazer tudo, essas coisas. Ele diz em cosplay, ele consegue chegar. Bota um vídeo encoxando uma palmeira. Seguindo então, Panicast 77, olha só, um Panicast aqui com várias pessoas batendo um recorde aqui, graças a Francis, que está fazendo essa beleza de conferência, dá pra certo? Oh. Então, então vamos agora ao Pânico na Rádio, com a vinheta de André Locutor, que eu vou procurar no arquivo aqui. Não encontrei, muito bem, não encontrei, então vamos assim mesmo. Falando do Pânico na Rádio, eu separei alguns aqui, depois quem quiser fique à vontade. Teve uma entrevista com a nossa querida Polvilhete, que está participando agora com o Fred Mercury prateado. A Tina Turner prateada. Tina Turner prateada, uma delicinha. Vanessa não sei o que é o nome dela. O que você achou, Kainan? Bom, a entrevista, aliás, não foi só com ela. Também teve a aprendiz, a vencedora do aprendiz universitário. Teve, né? Mas foi ofuscada, tadinha. Ah, tá. Então tá bom. Bom, a Vanessa, cara, ela explicou lá como foi o procedimento pra ela ser polvilhete. E o polvilho começou aquele negócio. Ah, você contratou, você tá pegando, aquele negócio todo. A Mandinha com aquela inveja que é tradicional, entendeu? E foi rolando a entrevista desse jeito. Ah, ela contou da infância dela, que ela era, digamos assim, muito invejada pelas colegas por sua beleza e falavam que ela era metida, negócio todo. Criada em Mauá, não na praça, e sim no lugarejo. Na praça, Mauá. Não, é na praça. E foi assim rolando a entrevista. A entrevista foi bacana, serviu pra conhecer mais a polvilhete. Se fosse na Praça Mauá, o caminho dela era uma só. É, Sofri sim. E falando em Praça Mauá, o Paulo sumiu, né, cara? O Paulinho. Paulinho Serra? Tava na rádio esses dias. Sumiu, né? Não vi ele na TV há muito tempo, não vejo nada dele na TV. Ele participa pouco, né? Graças a Deus. Tá falando ruim pra Sabrina. Você chegou a ver a polvilhete, Francis? Eu vi na rádio, rapaz. Bonita, é? Nada, quase nada. Quase nada, né? Eu vi um ensaio dela, mas eu não lembro o nome do site agora. Vírgula Girl? Era um bom. Não, era um bom. Uma vez a Tânia fez pra esse site. Morango? Também. Morango? Site não, Morango. Não é desses belas, conhecidos. Belas. Mochileiras. É aqueles ensaios que você vê. Acompanhantes.com. Para, pô. Não, eu vou procurar aqui. Vou procurar aqui, depois eu coloco. E a nossa responsabilidade dela. Tem um ensaio da hora Tânia. A Tânia fez um ensaio lá também sensacional. Nossa querida Taninha. Tânia que está no Twitter o tempo inteiro, hein? Se você quiser encontrar o plantão, Tânia, plantão da fazenda. Tá trabalhando bastante. É o plantão da fazenda, do CQC e da novela da Globo. É impressionante, ela comenta tudo, bicho. Ela fica mais no Twitter que o Cebola. Comenta tudo, beijo, Tânia. Cebola, eu tô muito preocupado com o Cebola. O Cebola não tá no Twitter, rapaz. Eu andei sabendo que ele foi visto. Ele foi visto no aeroporto na África do Sul. Ele tá acompanhando a Copa das Confederações. Exatamente. Eu escutei um boato que ele foi conferir uma lenda. Qual lenda? A lenda do Motumbo. De Momo. Príncipe Motumbo. Visto no centro puxando uma boneca pela uma perna. Só mandar um beijo pra Tânia, que a Tânia ela escuta o Panicast. Então um beijo, Taninha. Ela tá no Brothers também, né? Apesar que você tá no Brothers. Como é que foi o evento no Guarujá, Tânia? Tudo bom? Samir. Tânia, dá uma passada aí pra gente dar uma encoxada e vocês estão Que isso? Samir. Se tivesse de Palmeiras, de Coqueiro, nós encoxamos. Sensacional. É isso. Samir. Quem tá bravo com essa história da polvilhete é a nossa aqui da amiga Alessandra Tavares do Rio, né? Ah, não só ela, as fãs do povo em geral tão bravas. As fãs do povo em geral. A Alê Tavares me chama de Domingo. Cena, risadinha da Alessandra. Nossa, boa cena. Celular? Boa cena. Celular. Boa. Seguindo com o programa. Seguindo aí. As polvilhetes, cena. Você tava falando das polvilhetes aí. E tava dizendo que a Alê Tavares e as outras estão com inveja, né? É, temos a polvilhete número 1 que tá num ódio mortal, que é do Twitter, Nathie. Nathie M. Natália, né? M. Se... Natália M. Natália M. Que ouve o nome polvilhete, a perninha treme de ódio. A Nath bebezinho. A Nath está com uma foto do lado do polvilho. Uma das poucas fotos onde ele está sorrindo, porque ele não sorri. Eu falo, não sorri. Ele não sorri pra tirar foto. Ele é contra. Caraca, sorrisos em foto. Ah, tá. Mas com ela ele está sorrindo. Porque tem dente torto. E não sorri pra não mostrar que ele não tem um pivô. Então o pânico devia ser patrocinado pela Imbra. A Imbra. Venha para a Imbra, sorria com a Imbra. Vai, Samir. Traz a Nath um dia aí, o Big. Traz não, a Nath qualquer não, dia. Não. Ela é amiga da Alê. Ah, então pode. Alguém tem crédito no Skype? Vamos ligar pra essa turma aí, pô. É coisa, não? Nossa. Vai ligar pra ninguém. Tá ligando. Também ligar é muita coisa. Quaresma. Quer que eu ligue? É comigo mesmo. Eu passo na minha gangue. Passa o número pro Mark e liga. É o seguinte, depois da polvilhete nós tivemos também. Eu considerei a pior entrevista que eu ouvi no Pânico neste ano. Chama-se Cleo Cadillac. Jesus, nossa, velho. Quero falar, triste. Olha, pode ser gostosa, pode ser fazer uma reivindicação dessa entrevista. Pode ser aí. O que quiser. Pois não, fala. Então faça. Não, é que foi falado lá que ela fez o Top 10, falaram Santos, mas não foi em Santos, foi aqui na Praia Grande. A tia dela mora aqui, a Rita Cadillac mora aqui, pô, foi aqui que ela fez Top 10. Eu quero complementar esse comentário seu aí, dizendo aqui, aproveitando que vai ficar registrado, que nosso amigo de Twitter também, @couveflor, tem um vídeo dela falando no microfone, viu? Ele descobriu. Ele disse que a caiu coisa na net. Não, tem sim. Diz que tem. Tem sim. E depois ela chega. Ela tava depois lá ela fala, toda dizendo tá que filmando? Jamais faria um filme. Pô, louco! Exatamente, ela tava lá toda dizendo que jamais faria um filme de. E aí vazou esse vídeo aí dela falando no microfone. Ô, Samir. Pois não. Bota a gravação aí. Vou botar ela xingando. Eu posso falar aqui, ó. Atenção. O trecho a seguir é proibido para menores de 18 anos. Caramba, que isso? Patinha, que tá fazendo? Tá ficando louco? Patinha, posso falar uma coisa sobre a entrevista rápido? Sobre a... Não. Pirulito chegou. Bom, sobre a entrevista, quem foi mais simpático do que a própria convidada foi quem veio junto com ela, que foi tipo o amigo dela, que é meio alegre, né? Ele é... Foi ele que falou da Globo lá, né? Como é que o nome lá do gostou, Renan? Não. Da participação dele foi interessante. Mas simpatizou, foi? Não, a boca Amanda batizou? Falou que ele. A banda virava e falava assim: não, vamos entrevistar ele, que ele é muito mais divertido que ela. Pois é. Olha, eu sei que esse programa serviu pra que o Emílio reconsiderasse as ligações dos ouvintes. Depois deste... Concordo. É, depois deste, como de hoje, por exemplo, no dia em que gravamos, me entrevistava um cidadão popular do YouTube. Olha só que nível chegou, né? Nossa, Deus. Eu não posso um popular nada. Do YouTube, o sujeito é popular do YouTube. Muito bem, não, então vem, vamos conversar. Semana passada teve outra também. Ô, Marco. Sim, mas o que acontece? Aí ele sacou que acaba faltando assunto... Então a melhor maneira de alimentar é pegando pelo menos umas 3 ligações. E nessa o Paulo já embicou. Já é o artista. Ele tem um for share só com as... Só com as ligações dele. Isso. Boa, quem fala? É o Paulo de Bragança, amigo. Pois não, Paulo, pode falar, querido. Eu queria saber aí, o povo tá falando aí que fala com os fãs, mas não é bem assim não, hein? Tá vendo? Não, o que é isso, meu irmão? Isso aí é uma pessoa que está falando isso aí. É uma pessoa só que está falando isso aí. Nossa, que era um objeto. Fiquei sabendo que o povo comprou uma panela de pressão, né? Pois é, panela de pressão. Será que a gente não tinha panela de pressão? Que absurdo. Comprei uma panela de pressão, faz uma sopa de tomatinho com ervilhas e batata cozida. Você gosta de cebola? Rapaz, você está muito conveniente aqui, entendeu? Porque, na verdade, eu tô aqui como convidado aqui, eu falou que eu não deu atenção pra você no Orkut, você... Cara, é pouco, Robert. Ô, Marco, mas agora falando das entrevistas, você segue o pastor no Twitter? Cara, eu sigo o pastor, não ele só ele apostou pastor, nisso. Como eu sou o proprietário do pastor no Biter. Nossa, velho do céu. Ai, navio negreiro. Panicast. Putz, agora depois dessa trilha sensacional que você descobriu, dá um segmento à parada, né? Nossa, velho. Exatamente. E agora temos a presença de Lucas Vital aqui de volta, depois de cair 50 vezes. Vital, estamos falando da rádio, Jovem Pan, do Pânico na Rádio. Você viu a entrevista com o CPM22? Ouvi sim, e gostei sim, eles fazendo até algumas referências ao Garçalde, não foi? E com o Japinha, as viagens que fizeram com o Chupla, foi legal, gostei. Chupla não, Supla. Programa musical, né? É, interessante. Exato. Bom. Gostou, Big? Eu presenciei Badawi falando... Você estava lá, né? Que estávamos lá. E Badawi no intervalo falando a Samira Joker pra ela não desistir de cantar, que Rick Bonadil manja pirocas de música. Que já fez 5 ou 6 discos deles e até hoje não entende o que eles fazem. Que o cara é nome. Eu falei, ó, que bonito isso. Bonadil, vendedor, né? Porém, eles continuam fazendo discos com o cara, tá certo. Levaram 6 discos pra aprender. Exatamente. Uma loucura, filho. Eu posso falar uma coisa sobre a entrevista do CPM rápido? Lógico. Não, né? O negócio é o seguinte, rolou uma briga num programa do Emílio com o Carioca, porque o Carioca veio falando, porque o Emílio ficou meio... Eu tô com vergonha de você, Carioca, você imitando o Lulu Santos no final do Guy Sound, aí o Carioca pra responder, pra não deixar barato, ficou falando, ah, mas você, quando eu imito o Lulu Santos, eu dou leitinho perto da criança, compadre. Aquele jeitão dele lá. E rolou uma treta entre os dois e tudo mais. Foi meia hora do programa a treta, né? Verdade, foi no início. O cara que tá tem se demonstrado estressado, né? Ele virou bola, né, cara? Tá pior. Não tá xingando tanto, tá, mas... É, tá um bola muito mal-humorado. Porque o bola só quer saber de Twitter. O bola, a participação dele tá muito fraca. Ele amaciou por causa disso. Ele só fica no Twitter. Isso o quê? Por causa do Twitter ou por causa do... Ah, sim. Achei que era por causa do Carioca. Exatamente. Amaciou. Mas tem o seguinte... Carioca também tá rolando treta com os ouvintes, né? O Vaz de Lima que o diga. Só sobra pra ele quando liga pro o Carioca pra ele lá. O E também. E também tem um cara que liga, não sei de onde, cara. Da Augusta, não sei, perto. Que sempre que ele liga, o Carioca fica pé da vida. Que ele fica zoando ele, falando do Zuckerman. Fudeu pilha a cara do Zuckerman, pô. Não sei o quê. Também o Carioca pega muita pilha com ele. CPM 22, mais alguém? Pô, mas sobre a rádio... Sobre a rádio e a gatinha Angorá, hein, rapaz? Boa, muito boa. Ah, demais. É sensacional. E o casal de... Essa aí? Essa aí tá tocando? Essa aí tá tocando agora. Gostar teu corpo. Quero beijar tua boca, morder tua língua, alisar teu rosto. Olha lá, me tordinha, meu amor. Olha lá, me tordinha. Eu quero ser seu gato e ela ser a minha gatinha. Na hora de fazer o amor, os seus olhos brilham, tua boca mia. Pra ela eu sou o seu gatinho angorá. Ela mia de lá, que eu mio de cá. Eu digo, ela diz, e quando eu insisto, ela quer... Dia de hoje, bom dia pro locutor. Não, essa complica. Essa não tá localizada ainda, não complica. Aí já baixei, já. Aí você me ferra, pô. Tá bom dia pro locutor, tá bom dia pro locutor. Ela acorda bem cedinho pra dar bom dia pro locutor. Tá bom dia pro locutor, tá bom dia pro locutor. Ela acorda bem cedinho pra dar bom dia pro locutor. Pro locutor! Ô Samir, pois não. A entrevista de ontem também, de ontem, não, segunda-feira. Uma Sexy Dolls. Sexy Dolls. Sexy Dolls, estou tocando nesse exato momento. Nossa, muito ruim. O que eu achei interessante. Vocês gostaram de Sexy Dolls? Eu adorei. Nossa, muito ruim, Deus me livre. O que eu achei interessante foi o Emílio defendendo o Taz lá, CQC, por causa da prostituta. Ele falou, eu conheço Marcelo Taz desde 1984. Ele não faria isso por querer. E pra não. quem assistiu, ó, aí no YouTube tem aí o trecho do cara falando. Não foi por querer, cara. Eles até tiraram o sarro do lado dele, falando, putz, você falou errado de novo. Porque foi um reincidente que ele já tinha falado da Pamela Butt. A mesma coisa, então não foi por querer, cara. Elas estão aproveitando, não. Elas estão começando mal, na verdade. Como ele não falou tão acentuado assim, entendeu? Ele falou assim, não falou do jeito que elas falaram no programa. Eles não ofenderam elas. Finha, você que é tarado. Ah, eu sou tarado. Sexy doll. Sexy doll são bonecas infláveis, seria? É. Não? Sexy dolls. Ah. Olha só o perfil das menininhas. Sexy dólares. Ok, ó. Sexy dólares. Sexy doll. É uma banda. Seis prostitutas. Peraí. Você errou de novo. Não sou uma prostituta. Tem nada a ver. Calma. Três! Para com isso! Sem piada! A mente do Taz multiplica as prostitutas! Multiplica! Três! Atenção aqui! Eles não podem olhar! Três atrizes pornô! Ah, bom! Três atrizes pornô! Não é a mesma coisa! Você entendeu errado! Eu acho que é a mesma coisa! Sem piadinha! Sem piadinha! Sem piadinha! Sem piadinha! Três atrizes pornô! Mas que malditas! Três atrizes pornô! Vocês. Eu acho que é exagero! Tá querendo aparecer, querendo fazer nome em cima disso! Aproveitou uma coisa exatamente. E a dica do vovô é a seguinte, não começa por aí. Ele quis dizer, nas entrelinhas, não começa, vocês estão começando, não batem gente grande. Por isso que ele falou, eu conheço o caso desde 84. Não vai querer bater com o cara que vão pegar mal com vocês. E é o que já está acontecendo, não adianta. E outra, queira ou não, tudo bem, a Boing Boing não fez filme pornô, mas a Carolina ficou conhecida por isso e a Júlia Paz, depois da Gretchen, ficou conhecida por isso. Então, era exatamente o que eu ia dizer. Todas elas vêm se mantendo na mídia desde o início de quando apareceram nesses assuntos de polêmica, indo no super pop, ou mostrando o biquíni, ou filme de catracada. E só essas coisas bonitas que elas fizeram pra se manter sempre dando polêmica. Você via como é que elas estavam todas na defensiva. O nego batia, elas já rebatiam forte, mordendo, xingando, rasgando. Porque elas aquele esquema, eu faço, mas não falem de mim. Quer fazer, quer que todo mundo veja e não quer que ninguém fale mal. Mas na verdade é o jeito delas ganhar. A mídia é rebatendo, brigando. Cabeça não pode mais. Não pode mais raspar a cabeça. Cabeça você não pode mais raspar. Não pode raspar mais. Não pode mais raspar a cabeça. Cabeça não. Vai ficar careca, não pode raspar a cabeça. Pode ficar com energético aí. Televisão, vamos então ao Pânico na TV, nesse exato momento, discutindo o programa da Rede TV, o Pânico, que tem começado às 21 horas. Antes tem aquele momento 5 anos. Está indo para o sexto ano, eles não mudaram aí no negócio. E que me permita interrompê-lo, mas, sei lá, eu estou na turma dos que agora estão numa dúvida cruel, que é dividir a atenção entre esse Pânico da TV e a Fazenda com Carlinhos. Existe um botão no remoto que é aquele que volta para a estação anterior, está sendo tão importante como nunca. Verdade, verdade. Aquele do último canal? Último canal. É verdade. Mas passa lá, Pânico Delivery e música desse interior, fazendo. Ô louco, Delivery também? Ô louco. Ah, alguns quadros são muito chatos, outros até vai, mas. Então, não, eu não vejo mais Delivery. Então vamos começar a discussão pelo Delivery, então. Pânico Delivery pegando o Bebaça e levando para casa. Um casal dessa vez, né? Foi um casal. E a mulher tava totalmente. Alucinada. Totalmente. Insanidade total. Velocidade. Aí você acompanha o turbo, amigo. Bom, mas assim, o casal, né, eles estavam, estão prestes a se casar, tipo, o cara encarou como se fosse despedido de solteiro dele. E detalhe, nesse momento o Brito Júnior Brito Júnior dizia que tava muito frito. Coisa que ele quase não fala, né? tá muito frio, tu. Porque eu particularmente, que tava falando, a Fazenda tá extraindo aí, tirando a atenção do Pânico, eu sou tranquilo porque depois eu leio ali o Twitter da Tânia, eu sei tudo o que aconteceu na Fazenda, sossegado. Já no caso, também eu assisto o Pânico e fico com o computador aqui e já vejo a Tânia dando plantão da Fazenda, não preciso nem mudar, entendeu? Pronto, ó, sossegado. Mas assim, sobre o Pânico Delivery, o legal foi a cena que o... Você gosta, né, Kainan, do Delivery? Eu gosto. Posso falar uma coisa rápida aqui sobre o Delivery? É que o Bola ele ganhou um selinho da bêbada, cara. Tipo, não, o bêbado foi lá, um selinho na... Diga, e ela sentou no colo do cara, né? É verdade, e ganhou dois ainda, acho que ganhou dois. Não, ele, ela ia ficar beijando, ela ia dar um beijão nele, o cara que, o boy lá, que não deixou. É verdade, é verdade. Ela sentou lá e ia dar-lhe um beijão no Bola, e o boy, ops, não. Não. Depois do Delivery, tivemos aquele show que é o Amaury Tumbo, o Fred Mercury prateado, a gostosa da... Tina Turner prateada. Tina Turner prateada. E os presentes sensacionais. E de vez em quando uma Maria João ali. Às vezes o Paulinho Serra, às vezes a Sabrina Sass. Às vezes o japonês lá. É. Olha, eu vou te falar o seguinte. Sim, é, me deem licença. Que a minha observação foi que colou o som da Sabrina. Então nos fez pensar que era a Sabrina. Genial, então, eu paguei o pato de que era a Sabrina. Falei, puta, é a Sabrina e tal. Aí quando chegou e viu sua barriga peluda, eu falei, não tem jeito. Essa Sabrina não rola. Faltou a definição. Pô, Amaury Tumbo, um dos melhores quadros do programa, disparado. Sem sombra de dúvida. Os presentes, a parte da piroca. Oi. E também a parte do Fred Mercury mandando pros seguranças, vem a baiana. Que ali é, agora o Fred Mercury, observaram que ele agora tem roupinha pra escapar do frio. Ele tem uma pantufa agora, ele tá usando pantufa também. Não, pantufa não, ele tem uma roupa. Não tá, ele não se apresenta só de tanguinha como era no verão. Ele agora entrou de uma roupa, sei lá como é que se chama aquela merda. Coraçãozinho de frango. Cadê a tripa dizer isso, né? Ele agora tem uma roupa inteiriça. Aí é só pintar as mãos, que ele põe uma luva, e o rosto. De cima a baixo, tem uma roupa. Que é pra ajudar ele a segurar o frio. Não tá fácil, uma né? Você acha que vão deixar que o cara... É, não, o frio tá foda, você acha que os caras vão deixar o cara no frio? Não, mas ele ralou no frio, na fim de semana passada, ele ralou no frio ferrado, rapaz. É, pois é, agora pensar. Ai, ficou amendoim, tinha jeito. Coraçãozinho de frango. Coraçãozinho de frango. Foi daí. Ele foi coreografar com a moça a linguiça de Bragança. Vai esconder ali a linguiça de Bragança, apareceu. Gênio. Pois não, Senna. Já vou te fazer o meu blog e as outras coisas da Jovem Pan amanhã cedo. Ô, Senna. Então, beleza, Seninha. Deixa um abraço pro pessoal aí, o convite pro Arte da Bola. Pessoal, deixar aí caso no Twitter e também no e-mail artedabolacast@yahoo.com.br, que aí vocês podem se inscrever pro podcast Arte da Bola, que tá firme e forte. A moça. E o... Moça, eu jogo um balde de água fria na sua cabeça, meu, nesse inverno. Ô, Senna, e o pastel? O pastel tá cancelado, né? Depois do que aconteceu. Porra, tá que isso? Boa, Senna. Senna, uma imitação pra isso? Sair, vai. Eu já dei. Você já deu, então tá bom. Tchau, Senna, um abraço. Tudo bom. Teve hoje a semana, viu? Beleza. Tchau. Vamos seguir então com o programa para terminar. Estávamos falando agora de pouco dos editores. Logo eles perdem os editores. Os caras são tão bons. Teve a parada gay em São Paulo. Porra, a parada gay, eles filmaram ali no período da tarde, Depois no programa já tava tudo pronto, um show de edição. Gostou, Kainan? Pô, sensacional. Você vê que os caras trabalham num ritmo espetacular. À tarde o negócio era feito e à noite já tava tudo editado. E bem editado, por sinal. A parte do polvilho lá que eles... Vai, polvilho! Aí mandaram o tema do polvilho em fast forward, cara. Foi sensacional. Eu achei muito bom o negócio deles lá, foi bacana. Ah, mas os caras lá é profissional pra caramba, né? Tá filmando e já tá editando lá em cima do carrinho de rolimã, né? Extremamente. O carrinho de rolimã, verdade. O logo da RPG. Verdade. É profissional pra caramba. E o trabalho deles é muito bacana, tem que ser muito... É Leonardo, esqueci o que eu falo. Segue, mano. O pessoal tá esquecendo um pouco hoje. O pessoal tá esquecendo um pouco. Tá é madrugada, tranquilo. Pô. Madrugada não é fácil. Voltando na parada gay, Paulo, o que você achou? Não, isso dessa tá bagaça? Não vem com gracinha, não. Porra, até aqui vem falar comigo, porra. Tá louco? Chegou cansado? Não. Pô, mas não vai falar, pô. E a parada gay, nego? Tá declarado. Mas não vai falar? Beleza, ninguém quer falar, então a Sabrina e o Christian estiveram com as matérias lá em Cannes e tudo mais. Sabrina e Christian, pois é. Eu achei bacana foi a matéria deles lá em Mônaco, porque essa parte do Grande Prêmio a Globo não mostra. Dos barcos, as mulheres no barco, as mulheres, compadre. Entendeu? Isso não. Mas, é mostrado. Cara, não existe só a Globo, existe o submundo também. Eu sei. Eu quis tentar dar uma acrescentada no programa, você me cortou, mas tudo bem. Eu fiquei magoado. Prossegue com o programa, senão eu fiquei magoado. A edição tá também. Sanduíche. Ah, é, parece isso. Samir caiu. Não, eu tô aqui, meu. Tô chamando a matéria. Ninguém quer falar, eu passo pra próxima. O Mário. Ah, o Mário. Que Mário? O Mário. É legal que no cada fim do quadro mostra uma estatística, assim, tipo como se fosse uma informaçãozinha do jogo do Mário. Isso eu acho outra coisa boa da edição do programa. Depois o quadro do Mário, sempre tem colado o quadro da Amy Winehouse Francis. E aí? Putz, eu não assisto o programa Punk, tem um ano, mas pula. Eu posso falar pra tentar House te ajudar. Tem mais de um ano. Eu posso tentar te ajudar, Samir? Rapidinho. Eu vou te interferir na cara dura. Eu acho legal porque então, ninguém me pergunta, mas eu respondo mesmo assim. Vai, Kainan. Então vai lá. Sei que você me interferiu, agora vai você, vai. Você não quis falar. Eu falo depois. Então tá bom. Nossa, bom, sou do lado da... Se pergunta nada, eu falo para caralho. Tá bom. Bom, o quadro da Amy é o seguinte. O legal do quadro é a atuação dos caras, que agora, já que não dá pra fazer na rua, porque tá conhecido, eles estão improvisando com um negócio, todo um roteiro e tudo mais. E o legal é na hora do nossa. Quando o cara fica surpreso e vê o tipo, nossa, pulando de tal. Aquilo é sensacional. Teve um dia que teve o cara com os cantores de ópera. Ele falando nossa e os caras só no fôlego, só mandando nossa por uns 30 segundos, cara. Eu achei aquilo sensacional. O quadro é bom. Tem muita gente que não tá gostando agora, mas continua bom do mesmo jeito. Eu acho que ele tá invertendo os papéis, não é a Amy tanto que é importante no quadro agora, é mais o cara. É o cara. Isso. Acho que teve uma inversão de papéis agora. Interessante observação. Falou, você tá já, bravo, sabe? Você tá bravo, já tá. Um impostor tá bravo, com o Galvão Bueno. Ah, tá. Então, vamos deixar pro nosso amigo que tá do fácil, impostor aí. Tá sossegado. Rapaz, são 5:30 da manhã. Um sono, né? Então deixa pro cara do impostor, o nosso querido Capixaba, que tinha aí um negócio pra falar. Fala aí, mas... Não, tipo assim, o... O que eu tenho pra falar não tem nada a ver com o que tá rolando aí agora, do impostor. Ah, então volta mais tarde. Não, vai falando, pô. Até do um abraço. Isso não, também, realmente constrangedor. O que rolou foi o seguinte, é que até vocês comentaram aí no dia e tal, e muita gente pensa da seguinte forma que tudo ali no impostor é fake e tal, que tudo tá armado. Mas o que rolou ali, igual naquela questãozinha ali do... Que quando ele veio aqui atrás do Roberto Carlos, em Cachoeira do Itapemirim, botaram um cartãozinho dele pela cidade. E se vocês repararem embaixo, vai estar com o símbolo ali de uma empresa de segurança, e aquela empresa ali botou mesmo, isso não foi fake, não foi nada. É que alguém ali da assessoria ali já devia ter avisado a empresa que foi contratada pro evento para tomar cuidado com o impostor já pela fama que ele estava tomando. Mas aqui mesmo ninguém sabia, as poucas pessoas que conheciam assim não estavam nem aí, nem perceberam ele. Por isso que deve ter sido mais fácil ele entrar. E sei lá, era só isso, só pra dar um adendo mesmo. Mas o peitinho foi falso. Foi, com certeza. Quem tava ali perto ali que me contou, ele só foi um. Parecia que ele tava junto da equipe, porque parecia que ele só chegou em frente do Roberto Carlos e voltou à posição depois. Ele não fez nada. Ele só chegou em frente como alguém que ia falar alguma coisa próxima por causa do barulho que tava ali, porque soltaram fogos, fizeram escarcéu. E depois ele voltou, não aconteceu nada. Uma coisa que vem acontecendo muito ultimamente no quadro do impostor é ele vem sendo descoberto, só que o pânico encobre a descoberta, entendeu? Na festa da Ivete Sangalo, também foi assim com o Roberto Justus, tá ficando cada vez mais difícil do impostor passar impune, né? Eu acho que do jeito que o pânico coloca, ele conseguindo entrar e saindo numa boa, tudo bem, mas de qualquer forma ele consegue entrar no negócio, entendeu? Eu acho que só isso aí já vale. Certo, Paulo, tá certo. Só isso aí já vale. Ele consegue furar os bloqueios lá. Aí você conseguiu. Eu tava conversando com o meu irmão aqui, esse dia que tava até domingo agora, foi isso. O importante não é ele cumprir a missão, mas é a forma que ele entra dentro, que ele tá lá dentro. Não, desculpe, eu acho que você de repente explicou errado. O importante é ele cumprir a missão. E a missão qual é? Entrar. E isso ele conseguiu cumprir. Alguém que fala do impostor com o Galvão Bueno, que foi o desse último domingo? Eu acho que o Galvão tava com o saco cheio, né? Vamos combinar que o Galvão tava realmente por aqui. E ele, e o impostor ligando pro quarto lá, pro hotel, e consegue falar com o Galvão. Não, eu queria falar com o Rogério. Não, aqui é Galvão, amigo. Quem? Galvão Bueno da Globo, amigo. Pô, que não é sacanagem. De segurança acabou, também foi engraçado, né? Ele fazendo de conta que era segurança. Aquele de segurança é muito na cara, velho. Mas o cara consegue. Bigodinho de baila. Mas quem assiste o Pânico reconheceria ele fácil, né? Com aquela disfarce. Aquele bigodinho de Fred Mercury lá é triste. E o Pânico Especial Dia dos Namorados? Opa, aí você falou de uma coisa interessante. Dia dos Namorados, cara, foi muito legal. Ah, pra conhecer mais um pouco das esposas dos nossos, né? Guerreiros, dos nossos heróis, essa coisa toda. E eles levando as mulheres lá no Clube das Mulheres, né? Aquela parada. Mais uma vez, né? Mais uma vez, que nem em 2006 que eles levaram as mães dos apresentadores pra lá. Me permitem, né? Eu achei legal a questão de apresentar as moças. E o Vesgo tá dando uma de. O Vesgo tá pedofilando ali, né? Michael Jackson ali. 18 aninhos, rapaz. 18 aninhos. Mas, sinceramente, puta, uma parte a reprise, né? Não é uma coisa já feita no Dia das Mães de um tempo atrás. E... Só foi pra confirmar aquela parada, assim, que muita gente já deve ter percebido que a Sabrina não consegue comandar uma entrevista sozinha. Tinha que ir alguém junto com ela. O alfinete, aí, no caso, cara. É. Não, o legal foi ele falando pra namorada do Vesgo lá, que ele eu gosto muito de garotas de 18, 19, 20 reais. É, isso foi o melhor, até 20 reais. Matou, amor. A aventura toda, o alfinete foi lá e quebrou. Demais. É. Bom, acho que a gente já falou de todos os quadros possíveis e imagináveis. A gente já pode encerrar, né, Samir? Acho que já foi, né? Sim. Esse das namoradas, também concordo com o Marco, eu achei que foi um repeteco daquele que fizeram nos Dias das Mães. Porém, no Dia das Mães foi o Bolinha e o Alan fazendo de Robert e ficou mais engraçado do que o alfinete. Eu achei. Você só fala porque ele não é palmeirense. Só fala por isso. Não, eu gosto do alfinete. As matérias que ele faz de futebol eu acho legal, mas aí eu acho que não combinou, não. Desculpa. Não, mas eu entendi que botaram o alfinete por ele ser isento nessa parte. Se é que ele tem uma namorada, não é muito cobrado que seja apresentada ela nessa hora. Entendeu? Então ele podia passar ileso fazendo uma chacota com a namorada ou mulheres dos outros. Por ele não tem uma expressão ainda. Vamos dizer assim, do mesmo tamanho dos colegas. É verdade. É verdade. Foi pra fechar com chave de ouro esse comentário do Marco. Já podemos encerrar o programa depois dessa. Tchau, Caína. Obrigado pela presença. Putz. Pô, valeu aí. Não, fala de novo. Não, tá bom. Muito animado. Tá bom. Dessa maneira, Dessa maneira abrupta, vamos encerrando, né? O Samir já me deu um tchau antecipado. E é isso aí, galera. Foi legal, muito bacana. Gostei das novas participações. Espero que venham mais vezes. E é isso aí, galera. Um abraço a todos. Bom mês, né? Porque a gente grava mensalmente agora. Não sei quando vai ser a próxima. E é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Bom, o Farrá falou que ia participar, ficou 5 minutos, escreveu um volto já e não apareceu mais. Então, um abraço. David tá Braga, não deu pra escutar praticamente nada, mas dá um abraço aí. Um abraço. Valeu, eu vou tentar falar pra próxima. Beleza. Valeu, garotão. Com o microfone valeu, da Dei. Eu vou comprar um microfone melhor pra gente conversar. Coloca um. Não, não precisa, não. Não, bota um esquecimento. Ele dizia que vai comprar a professora do Charlie Brown. Tá bom. Professora do Charlie Brown. Ele lembra? Parece aqueles bonequinhos do The Sims falando, tá ligado? Simoles. Vital do 3G. Um abraço, Vital. Gente, vai, tudo vai te cantar. Pera aí, Mar. É, eu falei, mas ninguém quase entendeu nada, então é isso. Abaixo o 3G e até a próxima. Beleza, tchau. Agora saiu certinho. Já despedida e não teve problemas. Olha que coisa sensacional. Isso chama-se Lady Murph. Lady Murph. Muito bem, Sideral participando pela primeira vez. Valeu, Sideral. Valeu. E eu tô indo próximo aí, dependendo do horário, né? Eu não sei que horário que vai ser aí, mas dependendo eu apareço. E eu tava falando do 300 por causa disso daí. Se for rolar alguma parada nos 300 programas, vai fazer algum Panicast especial? Vai fazer. Eu não sei. O Jonas vai fazer, fica tranquilo. Vai pôr 300 negros no chat. Você vai chamar os amigos dele. Só agradecer aí vocês, pá, me deixar acordado essa noite aí. E é isso aí, valeu. No próximo vou tentar ter de volta aí. E é isso. Você tá agradecendo que deixamos acordado? Você precisa ficar acordado? Não. Eu trabalho em Guarita. Eu trabalho na Guarita, cara. Vigia noturno. Vigia noturno, porra. Tá com a motoca, faz uiu. Vigia noturno. Muito bem. Do pessoal novo aqui também a presença do Big Rolls do Twitter. Um abraço, Big. A pessoa que teve problemas poucos, né, na transmissão. Problemas poucos. Atravessei de um bairro pro outro no carro aqui, com o notebook ligado, todo dentro do carro com o notebook no vai carro. Vai cair. Nossa. Atenção, meliantes. Tem um cara com notebook no colo. Atenção, CET. Atenção, CET. Tô parado na frente da minha casa, pegando a minha rede pra ver se melhorava, que eu tava na casa do amigo, começou a ficar uma porcaria. Esse lazarinho. Na casa do amigo? Amigo furado. Essa hora da noite. E beleza, é isso aí. E seja convidado para os próximos. Valeu, vou arrumar essa porcaria. Não, você fez. Marco Aurélio do Rio de Janeiro, obrigado mais uma vez pela presença. Marcos, com o seu retorno. Eu queria dizer a todos muito obrigado pela paciência. Estou aqui murmurante. O ovo de Páscoa da Nativa está em promoção. Mas o seguinte, especialmente para Jonatas, muito agraciado fico pela insistência, né? Ele tanto insistiu para que eu participasse e tal, pai e bola. Mas de toda maneira, eu tento fazer o meu melhor, apesar de ficar resumido a esse ambientezinho sussurrante. A todos os amigos, um abraço. Um abraço, Marcos. Nossa. Agora diretamente da Praia Grande, um grande abraço ao Paulo. Salve. Muito obrigado por vocês, obrigado, por essa companhia. Eu queria mandar dois abraços. Um abraço para Rodrigo de Catanduva e um beijo para Vampiresca. Opa, você é japonês? E obrigado a todos aí, boa noite, bom dia a todos e uma ótima quarta-feira a todos. E a cabeça não pode mais. Mais. Você não vai poder mais raspar a cabeça, tá ouvindo? Não vai poder raspar a cabeça. Não mais. Não vai poder raspar a cabeça. Raspar a cabeça, não. Você não pode mais raspar a cabeça. Não pode mais. Porque você não pode mais raspar a cabeça. Aí a cabeça não pode. Raspar a cabeça não pode mais. Raspar a cabeça. E raspar a cabeça. Vai ficar careca, não pode raspar a cabeça, não pode. Porque a cabeça não pode ser careca. Raspar a cabeça, não. Cabeça não pode raspar. Não vai poder mais raspar a cabeça. O querido Rezende. Você não pode. Então, opa, Rezende, até a próxima. Pô, valeu e até a próxima. E tamo aí, né? Firme e forte, amém. Não vai ter nem você falando a Quico a Quico. Ah, Quico a Quico a Quico a Quá. Ah, boa. Bonito. Total. Tivemos aqui também a presença da nossa querida Mariana, a Gauchinha, que esteve aqui enfeitando, deixando o ambiente rindo um pouquinho mais tranquilo e dando risadas ao fundo. Porém, ela não participou muito, mas esteve aqui, certo, Mari? Deixa um beijo para todos. Beijo a todos, boa noite, tudo de bom. Tudo. Muito bem, tivemos então este recorde de conferência graças a Francis Wills. Uma salva de palmas para Francis, eu pediria. Boa, Francis. Que isso, Francis? Coça na orelha, Tony. Isso aí tá esquisito. Francis, as considerações finais aí e a dificuldade que foi manter essa bagaça. Ah, aquela loucura, né? Só dá deb mental, mas faz parte. Estamos aí incluídos na lista, né? Tá falando de mim, rapaz? Fala na minha cara. Tá falando de mim? Qual é? Deixa pra próxima. Ah, um forte abraço a todos, um grande prazer e até o podcast 100 agora. Um abraço. Um ano. É, agora pra comprar. Pra cara, compadre. Você tá louco, mano? Tá no 77, agora no 100 só. É, porque a participação tá muito boa, né? Mas vai. Beleza. Beleza. Tá maravilha. Então vamos encerrando. Tá menosprezando, moleque. Panicast 77 encerrando suas transmissões. Obrigado a todos. E a gente volta no próximo. Tchau. Vai tudo pro meio do inferno. Vai, vai. Tchau. Tchau, viado. Não pode mais raspar a cabeça. Cabeça não pode mais. Não pode mais raspar a cabeça. Cabeça não pode mais raspar. Não pode mais Funicast. É o seguinte, aproveitando que tava falando de música ruim, tivemos aquela Christina Spears. Jesus amado. Olha, eu fiquei surpreso. Vai virar a hit do Pânico agora, cara. Eu achei que a surpresa, Marcos. Mais um pouquinho, o Jonathan está lá, rapaz. Por quê? É só mais um fazer pouquinho. Fazer a campanha? Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha. Fazer a campanha. Tornar um vídeo do Jonathan, como é que chama? Nas estradas. Isso. O próprio Emílio. Uma hora.com. O próprio Emílio escreveu. Cinco formas de tocar o burro. É. Que aquilo não era um coqueiro, era uma palmeira, mas tudo bem. Eu falei pra ele que era. Você tem um vodka com energético aí? A cabeça não pode mais raspar. Seguindo, chegou.